130, taxi Civ Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, também 710, bom dia. Para Aracaju no 70, a guarda cópia está ciente do fechamento da pista? Golfinho, eles estão estimados para a gente? É, segundo o Motan é 14 do Lula, 400. Ah, então no 400, né? Pode ser. Graças. Boa, Xenero 63 do Nono para o SAC, 144 a bordo, alternando Galeão, funcionamento 5 horas e meia. 0 para 7. NR6250, acende identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1 no 021. 060 no 021 6250, quando possível, aproveite o status. NR6250, mantenha o perfil de chegada número 2 na aproximação. Mantenha o perfil 6250. Alfa Juliette, monumento ligado. Alfa Juliette, função 7. Alfa Juliette, função 7. Torres, Salvador, Oceaner 63, o nono ponto de formação. Oceaner 63, o nono, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, variando 1-1 nós a 2-3 nós. Ok. A linha decola da 1-1, da 1-0, Oceaner 63, 1-1. Contando Salvador, bom dia, voo no 648, informação Serra. Voo no 648, aciona identificação, voando para a Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste no 021. Identificou, via Mari 070 no 021, voo no 648. Na 6250, confirme sua velocidade de cada. 359, um momento. Na 6250, reduz a velocidade para 2109. 2109, 6250. De 9 Zulu até as 14 Zulu, que está fechando lá para algum serviço na pista. Não, mas qual que é? Até isso? Não, a pista é lá em Aracaju. Ah, tá bom então. Muito obrigado. É 3-1, decolada 4-7, controle 120, decimal, ida. 1208, 6-3-1, bom dia. Controle Salvador, bom dia, hoje, né, 6-3-1. 6-3-1-1, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL para o 360, 6-3-1. Oxenero 6319, poderia voar Leda na presente? Autorizado Leda, o Oxenero 6319. Boa Leda, grato, 6319. Salvador, bom dia, é o Azul 2780, frente da Sierra. 2780, aciona identificação, voe Mari para interceptar a chegada, reporte unidade de descida. Poderia voar Estapa Duna? Até o perfil da chegada do 2780, número 4 na aproximação. Gente, mantendo o perfil 24, é 2780. Go on 621, 2000 feet, KNH 1021, clear ILS X-ray of runway 10, dash established. 4000, clear the ILS X-ray, we'll call that established, go on 621. CNR 6250, desça para 4000 pés, o ajuste no 021. 4000 no 021, 6250. CNR 6250, reduz a velocidade para 2009. Ok, 200, vai reduzir. Voo no 648, desça para o nível de voo 050. 050, agora 648. Zero autorizado via Golf 677. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da Conde. Aciona 0260 o transponder e o controle 120 decimal 80. 0170, Golf 677, decola da 1-0 com curva à esquerda na Conde, 0260 no transponder. 1208 no controle, o azul 27110 está na posição 43, na posição 2, Lima. Gente, protegimento correto, se não for pronto, que espero finalmente. Cruzeiro e Delta em cima. 3780, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Gente, no 021, 060. É, controle Salvador, desculpa. A 250 reduz a velocidade para 1809. 180 vai reduzir. R6311, no chame Centro Recife, frequência 1251, no alterno no 3395. Chinero 6311, no chame 251, alternando 3395, 6311. Chamando autorizado, Elias, 6250. 6250, desça para 2000 pés, livre LS, recosta avisado. Reduz a velocidade para 1709. 1709. Trem 6250, informa o tráfego que o precede, encontra-se a 7 milhas, grau de speed de 1709. Ok, vai reduzir mais ainda, 6250. Gol no 648, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 4000 no 021, gol no 648. Go 161 is satellite, X-ray left runway 12. Go 1621, complete final ILS approach, contact tower 118.95. 118.95, thank you. Bruno Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo, né? Papa Romeo, Romeo Bravo, Oscar, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Identificou, voando Mari, lá para a descida, Romeo Bravo. Salvador Tower, good morning, go 161 satellite, ILS X-ray, runway 10 via Zão Laca. Go 1621, wind 160 degrees, 15 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, go 161. Zero ajuste no 021. 0070, estadão 021, Romeu Bravo. Can you confirm the ghost? Para chegar a Mari. Direto TAP, Romeu Bravo. 0224 knots. Ok, thank you. 1648, confirme sua velocidade indicada. 2209. Bom, no 648, reduz a velocidade para 1809. no momento não vai ser possível não, senhora, devido à turbulência, ok? Bom, no 648, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite é o localizador. É, a esquerda também não dá, que a gente tem uma formação, senhora. Copiou o 648, senhora? Bom, no 648, ciente, deixa para 3 mil peças. 3 mil. A mantena proa, assim que possível, eu lhe informo. Condição de curva esquerda ou redução? Ciente. O 2780, deixa para 4 mil peças, ajuste 10031. Ciente no 021, 4 mil, 2780. Vou pular na vertical e fazer o cheque e depois prossegue para pouso. Eu queria pegar pelo menos 4 pontos para fazer. Eu ia daqui pegar no farol da barra para ver como é que está. Ah, gente. Então, autorizado em RIMAR, 500 pés. Você pode ir em RIMAR com proa sul, coordenação com a torre. Segue litoral sul até o farol da barra e retorna. 0137 transponder, 1208 controle. 080 At 58, right 121 decimal 9. 1219 there, so long. Romeo, Romeo Bravo Oscar, desce para o nível de voo 050. 050, Romeo Bravo Oscar. M250, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 160 nós. Nível de pouso 10, 6250. Bom, no 648, completo final do procedimento LS Extraction, na torre na frequência 11895. 11895, obrigado, até daqui a pouco. Bom, no 648. 2780, desça para 2000 pés, autorizado LS Extraction, da pista 10, reporte estabilizada. 2000, reportará estabilizada no Extraction, 2780. 3896, desça para o nível de voo 060. Para o 060, 3895. Bom, nome é 4. Então, Bravo, bom dia. Autorizado acionamento, reporte para a decolagem. Joa 61, Clio Juliet, gate 09. Juliet 09, 161. Direita 211, 6250. 219, 6250. 219, obrigado. Oh, Salvador, o senhor 6250 livrou. Pista 6250, Tactic Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha antes da Juliette. Tucson 0, agora no 643. Controle Salvador, esse é o voo 9094, transfere e passa 240. 9094, acione identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste 9022. 022 na frente de Papog, chegada Mari, voo no 070, descendo para 070. 094. Romeu Bravo, cabeça para 4000 pés, ajuste 021. 4000 021, Romeu Bravo. O Gol 094 poderia voar em TAP, está presente? Gol 094, autorizado em TAP. Estou voando em TAP. Lida Mótica, 5011 transponder e o controle em 120, decimal 80. Projeto Guarulhos, 2360, regulando a pista 10, na curva direita, Dayal Lida Mótica. A rota com fala em plano, perdulo 10, aciona 5011, o controle 1208, a posição é 8, voo 2065. Voo 2065 correto, na 8, chame pronto, puxa o vector na meta. Chama na. Juliette 6250, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Estou confirmando que essa torre nova que já está operando, que estão trabalhando já? Ainda não. Ah, está ok, obrigado. Solo Salvador, voo 1648, livro. Voo 1648, bom dia. Taxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, gate 1, voo 1648. 3896, desça para 4000 pés, ajuste 9021. 4000 pés, tá, 3890. Do transponder. Ok. Salvador, o azul 2780, na final. Azul 2780, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 021. Aguardando autorização, no 021. Para o pushback, acionamento, pátio 3, posição 2, Lima, o azul 2710. Azul 2710, aguarde para o pushback. Liberado? Aguarde só um instante, o azul. Confirma o tempo estimado para Aracaju? O estimado para pouso de Aracaju, o senhor quer dizer? Espera só um pouquinho. 149, autorizado pouso, pista 10. Gente, livre pouso, azul 2780, gente, livre pouso. Eu tô pedindo que o calendário tá muito bem em cima do aeródromo. É só que a pista sobe lá às 14, aí chegaria um pouquinho antes. Afirmativo, não, qualquer coisa a gente reduziria em cruzeiro também. Mas vamos ter que aguardar mais um pouquinho pro posto. Obrigado, a gente chama quando pronto. Voo 2065, pega o caramelo. Portão 8 autorizado, chama o táxi. Autorizado, reporta o táxi, 2065. Ok, tá guardando, autorização para cruzamento, estamos na grava. Mas o 2750, informa pássaros no eixo do pouso da 10. Gente, obrigado pela informação, para também dar um abraço. Estabilizando, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 9. Torre 295 graus, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu Bravo Oscar, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 021. Vento para cheque nos 50 graus, variando 1020 nós. A gente está próximo do externo, se você está base pela direita da presente, Romeu Bravo Oscar, para 97. Gente, Romeu Bravo Oscar, curva à esquerda, aguarda para girar a base, ajuste no 021, informa o helicóptero efetuando o cruzamento do campo. Gente, é Romeu Bravo Oscar, livrando a final da 10 e aguarda para girar a base da 17, Romeu Bravo Oscar. Azul 2780, solo 08, direita 121, decimal 9. 209. Tango de Bravo, segue litoral sul, chame o controle em 120, decimal 8, bom. Tango Bravo, o meu Bravo Oscar é autorizado em gerar base e reporte na curta final da 17, informa o bando de pássaros no setor. Certo, está livre a base para a 17, o meu Bravo Oscar. Controle, bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Romeu, Tango Índia Bravo, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reporte no farol da barra. Reporte lá na barra. Senhora, como é que tá chegando o transponder de altímetro? Com uma altimetria, 200 pés. Afirmo. Índia Bravo, ajuste no momento 1021. 1021, está ajustado, Tango Índia Bravo. 4 nós, ajuste no 021. Copiado, as condições, livre pouso 97, Romeu Bravo Oscar. No localizador visual, tá 3896. 3896, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118.95. 3895. Para o senhor Bravo, reforma o corpo, o mais pobre, prepare a subida lotar. Salvador, bom dia, o azul da 770, centro da terra, quando possível, não tem autorização por segurança. Gente número 24, prepare a céu. Gente, não, mas foi. Salvador, bomba 630 para Recife. Bom, no 630 para Recife. Número 3, prepare a curva. 4. No 0, pronto. 2065, mantenha o ponto de espera. Ajuste no 021. Mantém o ponto de espera. É o 021, mas eu sigo o 065. Oi, Salvador, bom dia. São 3896, final da 190. São 3896, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 12 nós, rajada 19 nós. Teste, livre pouso 10, são 3896. Vou confirmar intenções sobre o voo no farol da barra. Ah, senhora, somente que eu estou fazendo um giro de manutenção, é que você foi levando para manutenção o módulo alfa e o módulo car, então nós gostaríamos de fazer, para ver como é que está recebendo, ok? Gente, Tango Índia Bravo, altimetria 400 pés. 400 pés, gente. Vou fazer um sobrevoo, inclusive, também próximo ao a federação ali, o Fonte Nova. Se possível, a senhora me informar quando estiver mais próximo, como é que está a altimetria também. Gente, Tango Índia Bravo, autorizado. Ok, obrigado. para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportarei estabilizado, voo 0094. Papa Papa Alfa Tango Tango, bom dia, prossiga. Confirme Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, autorizado o táxi, reportando o táxi foi Papa, ajuste no 021. Voo 2065, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Ali manter no zero, voo 2065. Israel, Sabia Brava, Torino sobrevoa aqui, próximo a Iguatemi, como está recebendo? Autorizado Tango India Bravo, recebemos 600 pés na altimetria. Gente, 600 pés, Tango India Bravo. Tango Tango, autorizado o cruzamento da pista, a ponte Quebec, Mike, para ingresso na Lima, solo 121 decimal 9. É, autorizado acionamento, aguardo no copo, eu direto a Tango. Só estou aguardando a saída com o... Você está sendo coordenado com o trânsito. Bom dia, eu tenho 3896, Libro. 96, Taxi, Alfa, reporte antes da gente. Alfa, reporte antes da gente, 3896. Seguro, nível 180, via Golf 677. Decola da 10, curva direita no perfil da Coral. 0261 no transponder e o controle 120, decimal 80. Autorizado 180, via Golf 677. Decola da 10, curva direita, perfil Coral. 0261 transponder e 2080, o controle pro 2770. Correto, chame pronto, estiver esperando. Voo 930, pronto para cópia. Pronto, 930. Autorizado para Recife, nível de voo 370. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Pucajama, Aracaju. Após Aracaju, conforme a rota do plano. 5021 no transponder, 1208, controle. Pronto, consegui copiar o transponder por Recife? 5021. 7370, decola da 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju. 1208, ao controle 5021. Correto, chame pronto no 7. 7, 9, 7, 7. Passo 2, 7, 3, 2, 9. Juliette, portão 5. Juliette, está portão 5, tá? 3, 2, 9. Pegou no 0, 9, 4. Está autorizado o pouso. Na 10, o vento é 150 graus, 14 nós. Autorizado o pouso na pista 10, gol 0094. Serra Tango pronto para cópia? Serra Bravo uniforme Fox, qual ponto autorizado 090, decola da 17, curva esquerda no perfil da Lotar. 5094, transponder o controle 120, decimal 80. Correto, continue o salve alguém? o hábito para ser elevado ataque de decolagem 1895, ajuste no 021. Não. A boa viagem. Alfa Cero Tango, Lima, contorno dos portões, até o parque 3 autorizado. Confirme o nível inicial para Ilhéus. Platão Skakov. Quanto, senhora? Da Bravo, recebo 610. Não entendi. Vai regressar para o povo? Tá, da Bravo. Da Bravo. Tá, Romeu Tão e da Bravo, controle. Na escuta, senhora. Da Bravo, não, o controle não copiou. Vai regressar para o pouso? Afirmativo, senhora. Está prosseguido para o pouso na Inglaterra. Steiner, with Sierra Information, request clearance to São Paulo. 1621, stand by for copy, prepare dial departure. Dial departure, stand by for ESC clearance, go 1621. Zero nove quatro no solo aos 20, chame o solo 219. 219 ou 094, obrigado, Matheus. Bom dia. Gente, é número 2, Alfa, prepara a coral. Vou no 094, Librão. Vou no 094, Taxi de Alfa, reporte antes das LEDs. Vem na Alfa, reporte antes das LEDs, vou no 094. Vou 621, ready to copy. Go ahead. Clear to São Paulo, Congonhas, flight level 360, para Upper Zulu 10, until Pubab, then Upper Zulu 16, and then a file. Departure from 1810, after departure right turn, dial departure, then fly Lida, then Motiva. Squawk 5032, Salvador approach frequency 120.80. So 360 to São Paulo via Upper Zulu 10, Pubab, Upper Zulu 16. Departure is runway 10, performing the dial Lida Motiva. Squawk 5032 and the charge control is 20.8 to go 1621. Pushback was correct, call me back for pushback startup gate 8-9. 8-9, call me back. Alpha 7-7 pronto. Pronto. Ideal, autorizado, planinha aqui, nível inicial 100, via Golf 677, decola da 1-0, curva direita no perfil da coral, em coral modifica, segue visual 085. O transponder é o 0262 e o controle 120 desse modo. Correto, no passe 3, chame pronto para funcionamento. Bolo 094, Juliette, portão 10. 0094. Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, vamos 09. Autorizado, chefe de ataque. O Papa Tango Juliette Serra Tango tem livre táxi, chame na, no ponto de espera da Romeu. Livre táxi, reporta no ponto de espera da Serra Tango. Na pouso na Rimar, como é que recebe? Gabriel, recebo 510. Afirmativa, está 2 minutos para pouso, estado de abraço. Gabriel, frequência livre para pouso. Bem, eu falo pouso, grátis, bom dia, senhor. Juliette Serra Tango está autorizado a decolar da 17. O vento é 1.60 graus, 1.62 nós. Autorizado a decolar 17, Juliette Serra Tango. Salvador, muito bom dia. É o Ocean Air 6140. Solicito autorização de tráfego para Maceió. Sentido da informação, Sierra. Ocean Air 6140. Sierra, confere, prepare a subida Pucca para Maceió. Prepara Pucca para Maceió na guarda da autorização, o Ocean 6140. Juliette Serra Tango, decolar longe 26, chame o controle, 1208. Esquerda, controle 1208, Juliette Serra Tango. 021, 9, Tango Tango. O contato radar, se mantém 090, saída local. 090, na lotagem, Juliette Serra Tango. São 7 para pushback de saneamento. São 7, autorizado, chame táxi. 6. Eu não vou ter que abrir novamente o porão. Chamaremos novamente para pushback. 7. Desenvolvimento 3, né? Foi. Tinha uma forma aí na última mensagem aí, foi errado aí, tá tudo pronto pra iniciar o pushback, vai iniciar então, chamar a TAC. Solo Salvador, é o voo 1648, a posição Martinó. Papapapá, um futango tango livre da colagem, 10, venta 1,60 graus, 17 nós. 1.000 para posicionamento. Confirmando 2770? 2770, tá. Utilizado no parte 3, chefe de táxi. Confirma, tá 3740, identifica o 1.50, tá sendo o PR. 3740, aciona a identificação, desça para 050, chegada mais. 050, Marizão, peraí. 740. Controle, bom dia, está 207, PR, desça para 160. 4207, aciona a identificação, desça para o nível 100, chegada bom. Identificado para 100. 3740, voa, Duna. Boa, Duna, 137, 4-0, obrigado. Azul 4207, inicia redução até 2309. Reduzido. Tire RMCA 1-40, pronto para cópia? 1-40, pronto para cópia. Autorizado para Marciane, vejo voo 350, eu preso 1-7. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, Aracaju. 5-0-40, transponde, 1-2-0-8, controle. Autorizado nível de voo 350, via Amperzulu 1-7, decola da 10, primeira esquerda, saída... Pouca transmissão, me chamo Caju, 5040, transponder 1208 é o controle para o 6140 da hoje. Correto, 2, chame pronto. Chama na próxima, cara. Na Coral. A Papa Alfa, Tango Tango, sub mantenhando 00, saída Coral, contato radar. Tango Tango. Serra Tango, nessa vida, no desvio de 5 graus a 8 graus da esquerda, desse é o Amazonas. Gente. Taxi autorizado via Fátima no Índio, no Ponte Pera, Torre 1-8-9-5, ajuste na 021, na Boa Viagem. Fátima no Índio, Ponte Pera, Torre 1-8-9-5, Salvador, Azul 2770. Estamos com 4 nós a bordo, 4:40 de autonomia, Fernando Vitória para o táxi. Saída do parque 3 autorizado, chão para ingresso no certificado. Sente, até a saída do parque 3, vai reportar o 2770. Baixo beca acionamento, na pose no 43, posição 2 Lima, o azul 2710. Autorizado, chamo o táxi. Autorizado, chamarei. Azul 2770, segue o gol até o ponto de espera via pátio Índia. No ponto de espera 1895, ajuste no 021, a boa viagem. A gente vai seguir o gol no ponto de espera, chama 1895, azul 2770. Grato, boa. Rodovia 48, pronto pra corda. Afirmo, pronto pra corda. Maceió, autorizado 350 via Upper Zulu 17. Recola da 10, curva à esquerda no perfil da Puca, Jambu, após Aracaju. 5043 transponder, 120, decimal 80 ao controle. Autoridade 3 para Maceió, na Rua do Lula, decola no lugar, sobre a esquerda, curva Jamará Azul, transponde 043, controle 1268. 138, correto, chama o ponto na Jamará para muito bem, funcionamento bom no 648. Solar Ground 1621, stand 9, we are ready for push and start. Clear to push back setup, coming for taxi, go 1621. Go back for taxi, go 1621. Torre Salvador, bom dia, Azul 2770, está no ponto de espera mantendo pronto. Ok, Azul 2770, após aeronave da Gol, autorizada a linha MT 10. Gente, após o gol vai nem manter na 102770. Gol no 630, decolar nos 36, chame o controle em 120, decimal 8. 208, gol no 630. 4341 no Índia, no ponto de espera, 1895, 1021, no ajuste, boa viagem. 31 no Índia, 1895, bom serviço. 630. 3740, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, livre das restrições. Autorizado ILS X-ray, pista no 0, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2.000, esquerda, vai tomar proa agora 040. Mais. Livre de decolagem com 7.000. No 021. 4.021, com a 207. 3740, informa a velocidade de casa. Aqui já mantemos 245 nós. 40 mantém até a duna. Ok, mantendo até a duna. Reduzir 3109, reduza 2309. 2309, 3109. 2309, 3109. 2870, decolado aos 38, controle 120, decimal 8. 208, grato. Torre, Salvador, Jesus 2710, parte do ponto, ingressando na Índia, pronto. Ok, Azul 2710, alinhar e manter a 10, está autorizado. Ali decola no 0, Azul. Negativo, alinhar e manter, ok? Ali mantém o Azul. Point Fall Tower, 1-1-8-9-5, altimeter 7-0-2-1. 1-0-2-1, clear via April 1, India, opponent mode 1 away. 1-0, call tower 1-18-9-5, 1-1-6-21, have an exit. Danado 5031, o 2770. Aguarde para o pushback finalmente, chame 1 no 4-0. Mas como foi sobre o modulado, não poderia repetir para o meu 1-4-0. Aguarde para o push. Mais um, tá bom. Voo no 648 para pushback, funcionamento deficiente. O 648 é o número 2, no setor aguarde, pushback. Aguarde.